Ai, olha pra isso, Ed. Olha pra isso, Ed. Que bunda é essa? Gostosa. Tá gostoso. É mais uma do Papa. Olha o super zoom no bumbum. Vem comigo, Papa. Oi, oi, lá vem ela aí. Shortinho colado, hoje vai destruir. Espaço na olhada pra ela não mandar de calçada. Deixa ela vir, vou fingir que eu não tô nem aí. Mas quando ela passa, meu olho acompanha sozinho. Ela vai passando, eu tô filmando. Ela vai passando, e vou cegar, gostosa. Oi, ela tá provocando e geral tá filmando. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ela tá provocando e geral tá filmando. É super som, oi, é super som. E ela tá provocando e Fabinho tá filmando. Quebra! Que swing é esse? É groove que fala, né? Salve, salve, meus irmãos Mike e Bruno. Barril, papá. É a conexão da Bahia com Goiânia, papá. Tá gostoso? Tá demais. Oh, yeah. E lá vem ela aí. Shortinho colado, hoje vai destruir. Disfarce na olhada pra ela não mudar de calçada. Deixa ela vir, vou fingir que eu não tô nem aí. Mas quando ela passa, meu olho acompanha sozinho. Ela vai passando, eu tô filmando. Ela vai passando, e você cai. Gostosa. Quebra que tá gostoso. Vambora, vambora. Oi, e ela tá provocando e geral tá filmando. É super zoom, oi, é super zoom. E ela tá provocando e geral tá filmando. Vambora. Oi, e ela tá provocando e geral tá filmando. Eita, vambora. Swing do papa, eu swing do papazão.